Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. Muita alegria, muita paz, muito amor no coração pra dividir com você, viu? A discoteca do Cleiton vai trazer pela primeira vez a cantora Elky Guimarães com a música Medo de Sofrer. A Faculdade da Música apresenta os mestres Zezé de Camargo e Luciano. Eu vou fazer uma oração hoje, a oração de todos os dias. A frase irretocável, quem mandou foi o Afonso Gomes. A dica de hoje é uma dica de espiritualidade. A gente está precisando de parar um pouco para pensar um pouco nas coisas do espírito também, né? O meu Nordeste vai apresentar o grande Nando Cordel. E a Lorota... Não é a música do Roberto Carlos, da Lorota, é Esse Cara Sou Eu. Na trilha sonora da minha vida, Rita Lee. Eu começo trazendo aí... Essa dupla é lá da minha terra, lá de Coromandel. Paulo e Dênio Cuitelinho. Ai, ai, ai. contratinho e colocar numa medalha. Com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha. Paulo Idênio, Coitelinho para Joana Dalla Rossa. Ela é de Florianópolis, Santa Catarina, mas mora aqui em Brasília. Nós temos 145 amigos em comum e ela agora faz parte do nosso Facebook, recebendo o número 4.741. Joana, beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Essa menina daqui de Brasília, grande cantora, grande compositora e faz o maior sucesso. Paula Gabi. Eu posso esquecer se você não quer deixar. Me telefona e passa na minha rua. Estou até com outro alguém. Quero magoar alguém bem melhor que você, pois sabe me amar. Deixa eu seguir minha vida, não quero voltar a chorar. Segue seu rumo, vai adiantar. O que devia ter feito não fez e agora não dá pra resgatar aquele amor que hoje em mim vou guardar. Pois sabe me amar, yeah, yeah. Deixa eu seguir minha vida, não quero voltar a chorar. Segue seu rumo, não insista, não vai adiantar. Gabi, para Angelita Maria do Carmo de Naviraí, lá no Mato Grosso do Sul, mas ela mora em Juara, lá no Mato Grosso, e ela curte o nosso programa e agora faz parte do nosso Facebook com o número 4.742. Angelita, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Essa aqui fez muito sucesso. No meu tempo da Rádio Nacional, eu tocava essa gaúcha aqui praticamente todos os dias, né? Berenice Azambuja, é disso que o velho gosta. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. churrasco, bom chimarrão, tamanco da de mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, tamanco da de mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Berenice Azambuja, é disso que o velho gosta. Hoje tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de televisão. Eu estive em Palmas, no Tocantins, lá o programa está fazendo o maior sucesso, lá pega no canal 5 e no canal 20, né? O Brasil inteiro aprendendo a conhecer a Rede Brasil de televisão, né? E prestigiando sempre as boas entrevistas que eu faço no nosso programa. Então é hoje, terça-feira às 23 horas, repete no domingo também às 23 horas. Para você saber como é que você vai acessar, entre no site rbtv.com.br, você pode pegar na parabólica, no site, na TV Vivo, na TV Oi, na TV Claro, na TV CTBC, né, no canal local, tem muito jeito de você me assistir. Entre lá no rbtv.com.br que você descobre como é que você faz, tá bom? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Demorou, mas chegou. A minha coletânea, o CD 33, é uma coletânea reunindo 23 canções dos 33 anos que eu estou na estrada da música, né? Eu comecei primeiro na música em 1980, depois eu entrei no rádio, na televisão em 1983, e entrei no rádio em 1984. Então eu tenho 33 anos de carreira como cantor, 30 anos de carreira como apresentador de televisão e 29 anos de carreira como radialista, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não comecei no rádio e depois virei cantor, não. Eu comecei cantando e depois entrei no rádio, né? E essa coletânea tem as canções mais conhecidas do meu trabalho E você, se você conhece, você vai rever. Se você não conhece, tem a oportunidade de conhecer agora. Tem muita gente que escuta o meu programa e nem sabe que eu canto, né? Porque esse Brasil é grande demais da conta. Eu já fiz mais de 1000 shows para tudo quanto é lado, mas o Brasil é grande demais, né? Se você quiser comprar a coletânea, o CD 33, é só você mandar seu nome e endereço para o nosso e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Pode deixar também o recado no site da radioestudiobrasil.com.br, no Twitter, no Orkut, no Facebook. A gente manda pelo Projeto Confiança, você recebe na sua casa, vai o número de uma conta, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito, viu? Isso serve também para os CDs do Edelson Moura e da Márcia Ferreira. rbmmusica@gmail.com. Mozart e Mozair, Fogo no Mato. No bairro onde eu moro, a fofoca está danada. Se eu quiser sair na rua, tem que ser de madrugada. Minha fama de machão me pôs numa enrascada. Os vizinhos só me olham sempre de cara fechada. Tucano não sai à noite, coruja não sai de dia. Vou botar fogo no mato só pra ver se a onça mia. Não gosto de dar ouvidos à conversa de vizinho, mas não fujo de mulher que cruzar o meu caminho. Sou livre e desimpedido, não tenho nada a perder. Boto a panela no fogo só pra ver água ferver. Jacaré só vira bolsa se o bicho for descuidado. Gosto de andar certinho, quem pula muito é viado. Eu sei que tem muita gente me esperando na tocaia, só porque vivo grudado sempre num rabo de saia. Aconteça o que for, eu não deixo da gandaia. Eu tiro o milho da espiga, não deixo rasgar a palha. Mineiro come quietinho, goiano não fica atrás. Adoro o estado goiano e amo Minas Gerais. Apressado come cru, ando sempre com cautela. Se eu entro e fecho a porta, só encosto a janela. No jogo duro da vida, eu só truco com mania. Gosto da luz do luar, não desprezo a luz do dia. Minha casa é meu chapéu, debaixo do céu de anil. Com a viola no peito, canto pra todo o Brasil. Mozart e Mozair, Fogo no Mato, pro Valmir Clabuchá, né, lá da Rádio Cultura FM de Nova Matrona, em Salinas, Minas Gerais, né? Ô Valmir, um abração para você, um abraço para todo o pessoal da cultura, os ouvintes, o pessoal aí, né, de Salinas, e toda a região, Rio Pardo de Minas, Taiobeira, Santa Cruz de Salinas, Comercinho, Rubelita, Fruta de Leite, Curral de Dentro e Novo Horizonte, que curtem o nosso programa. Um abração para você, muito obrigado pelo carinho, viu? Zé Henrique e Gabriel, Vou Dormir na Rua. Tô aqui sem sono, coração vibrado. Nesse desatinho, afogando as mágoas, conto e machucado. Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo.

já não tenho mar, me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar, me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Grande amor, não tem quem esquece. Felipe Falcão, vida pro Jailmilton Viana, meu amigo lá de Mirante, na Bahia, né? Transmitindo o nosso programa pela Mirante FM. Um abração pra você, viu Jailmilton? Um abração pra essa turma boa da Bahia. Se tem um lugar que eu gosto, é a Bahia. Também sou, é que nem o Tocantins, né? Quando eu chego, eu sou recebido. Sou adulado, paparicado, e quem é que não gosta, né? No próximo bloco, Rita Lee, Milionário José Rico, Munhoz e Mariano, e João Neto e Frederico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Em 18 de setembro de 1970, falecia Jimi Hendrix, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele morreu de uma overdose, né? O pessoal joga o talento fora mesmo. Nesse mesmo ano de 1970, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol no México e Rita Lee gravava José. José se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia. Você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? De você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Essa fez parte da trilha sonora da minha vida, Rita Lee, José. Uma gravação de 1970. Ai, mas o tempo passa, nossa senhora. A dupla número um do Brasil, Milionário José Rico,

no canal 2 da Antena Web. Tenham uma boa tarde com o canal 2 da Antena Web. De segunda a sexta-feira, apresentamos-lhe Ligação Nacional, um programa feito do Brasil para o Brasil e para os brasileiros espalhados pelo mundo. Durante 2 horas, das 15 às 17, junte-se a nós e a Edson Moura para ficar a conhecer um pouco mais sobre o que acontece no país com mais falantes do português em todo o mundo. Não perca Ligação Nacional durante 2 horas, segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, no canal 2, Tenta Não É. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, Minas Gerais, na Festa do Leite. É uma sexta-feira, dia 5 de julho, uma promoção da Copro Leite. No dia 24 de agosto tem show de Paulo e Paulino, é um sábado, aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. Esses dois eventos, o show do Chico Rei Paraná e o de Paulo e Paulino, foram viabilizados pela RBM Música, né? A nossa empresa, que tem contato com todos esses artistas e que facilita a sua vida, viu? E você pode, por intermédio do telefone 61 99 81 3601, 99 81 3601, você contrata o show da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do cantor Rael, do Bruno Aguiar, da Banda Salve, da Eliane de Paula e Alcimar Moreno, da Sula Mazurega, do Pedro Paulo e Matheus, Zé Mulato e Cassiano, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino e Amado Batista, os Canarinhos do Brasil, né? São artistas que estão à sua disposição pelo telefone 61 99 81 3601. A dica de hoje, quem me mandou, foi a nossa ouvinte, minha conterrânea de Coromandel, Avani Dornelas. As quatro leis da espiritualidade ensinadas na Índia. A primeira lei diz o seguinte: a pessoa que vem é a pessoa certa. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo com a gente, têm algo para nos fazer aprender e avançar em cada situação. A segunda lei da espiritualidade diz o seguinte: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada. Absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma, mesmo o menor detalhe. Não há nenhum, se eu tivesse feito tal coisa, aconteceu que um outro... Não, o que aconteceu foi tudo que poderia ter acontecido, e foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. Toda e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas. A terceira lei da espiritualidade diz o seguinte: toda vez que você iniciar, é o momento certo. Tudo começa na hora certa, nem antes e nem depois. Quando estamos prontos para iniciar alguma coisa nova em nossas vidas, é que as coisas acontecem, nós temos que estar prontos. E a quarta e última lei da espiritualidade: quando algo termina, está terminado. Quando algo termina, está terminado. É simplesmente assim. Se alguma coisa acabou em nossas vidas, é para a nossa evolução. Por isso, é melhor sair, ir em frente e se enriquecer com a experiência. Não é por acaso que estamos lendo esse texto agora. Se ele vem à nossa vida hoje, é porque estamos preparados para entender que nenhum floco de neve, nenhum pingo de chuva cai no lugar errado. Essas são as quatro leis da espiritualidade ensinadas na Índia, que me mandou a nossa ouvinte, minha conterrânea, Vani Dornelas. Vani, um beijão para você, muito obrigado pela sua colaboração, viu? É desse jeitinho mesmo, nada acontece fora de hora, né? Essa dupla tá fazendo o maior sucesso. Hoje, para você conseguir um show deles, só lá pro mês de novembro, né? De Paulo e Paulino, Ponto Final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Música nova dos meus amigos de Paulo e Paulino, que vão estar cantando no mês que vem. Eles vão estar aqui dia 24 de agosto, mas antes disso, eles vão estar em Sandolândia, no Tocantins. Não sei se é no dia 7 ou no dia 8, e eu vou estar lá. Vou estar com eles lá, com o deputado Eduardo Gomes, lá em Sandolândia, no Tocantins. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para o deputado Eduardo Gomes, lá no Tocantins. Estive lá, né, participei, assisti. Eu fui lá no aniversário de Palmas, assisti um show maravilhoso do Bruno Marrone, sensacional, 20 mil pessoas, uma festa maravilhosa. E como sempre, fui recebido de braços abertos lá em Palmas. Eu volto de lá sempre revigorado, uma beleza mesmo. Um abraço a todos os tocantinenses que me tratam com tanto carinho. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Para você saber como é que você assiste, entre no site rbtv.com.br. R de rede, B de Brasil, rbtv.com.br. É hoje, às 23 horas. O Meu Nordeste traz o grande cantor e compositor Nando Cordel. Sou teu perfume, tua flor. Abelha, solta mel na minha boca, adoça minha vida e vai embora. Me encanta, deixa eu doido te querendo, quando eu penso em dar um bote, vai embora. E agora o que é que eu faço sem você? Você que tatuou meu coração de amor, preciso nos teus braços ser feliz. Fica comigo, deita comigo, dá teu amor. Sou teu perfume, sou o teu néctar, sou tua flor. Fica comigo, deita comigo. deita comigo, dá teu amor. Sou teu perfume, sou teu néctar, sou tua flor. Abelha, solta mel na minha boca, adoça minha vida e vai embora. Me encanta, deixa eu doido te querendo, quando eu penso em dar um bote, vai embora. E agora o que é que eu faço sem você? Você que tatuou meu coração de amor, preciso nos teus braços ser feliz. Fica comigo, deita comigo, dá teu amor. Sou teu perfume, sou teu néctar, sou tua flor. Fica comigo, deita comigo, dá teu amor. Sou teu perfume, sou teu néctar, sou tua flor. Fica comigo, deita comigo, dá teu amor. Sou teu perfume, sou teu néctar, sou tua flor. Fica comigo, deita comigo, dá teu amor. Sou teu perfume, sou teu néctar, sou tua flor. Fica comigo, deita comigo. Meu Nordeste apresentou Nando Cordel, sou teu perfume, tua flor, pro meu amigo Nervil Brega, que tá na estrada aí, né? Caminhoneiro, radialista, ele é tudo. Nervil, lá de Lavras, no estado de Minas Gerais. Um abração pra você. Alô, a lorota boa, quem me mandou foi o jornalista e escritor Marcos Linhares, né? Diz que um camarada foi numa balada e conheceu uma gata, mas uma gata mesmo. O cara já tinha tomado uns 3 uísque e tal, conversa vai, conversa vem, beijinho pra cá, massa pra ali, o cara levou ela pra um lugar mais escuro e tudo. E aí a mulherona chamou, falou, você não quer ir lá em casa? Ele ficou doidinho, né? E a mulher perguntou assim, escuta, você gosta do Roberto Carlos? Aí ele não gostava não, mas pra não perder o clima, falou, não, gosto sim, né, e tal. Aí tomaram vinho, mais beijo e tal, etc. Chegou lá na sala e tudo. Aí foram até o quarto. Aí tava tocando a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Se você não... Esse cara sou eu. Se você não... Esse cara sou eu, né? Aí o cara já tava entusiasmado, ele olhou pra cama assim e viu uma fotografia de um homem assim no porta-retrato. Ele falou, uai, será que tem outro na jogada aqui, rapaz? Já com raiva, falou assim, escuta, quem é esse cara aí? E a lorona respondeu assim, esse cara sou eu. Ah, essa coca era Fanta, né? Vou te contar, hoje o trem tá perigoso. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar pra mim, pode mandar, viu? Programa cleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Chegou a coletânea 33, o novo CD do Cleiton Aguiar, com 23 canções comemorando os meus 33 anos de carreira como cantor, né? São os sucessos que você conhece, Tempos Atrás, Cheiro de Flor, Um Ombro para Chorar, Morena dos Cabelos Cacheados, Paixão é como Fumaça, Cowboy Fora da Lei, Vou Voltar pro Interior. Tem muita, muita música que você já conhece, né, nesses 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar como cantor. E para você comprar esse CD é muito fácil, é só você mandar um e-mail para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, e a gente manda pelo Projeto Confiança. Você manda seu nome e endereço, eu envio para sua casa. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz um depósito no valor de R$15. O CD, a remessa, a embalagem, tudo 15. Você não paga mais nada, tá bom? Você pode pedir quantos você quiser, né, mandando o seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. Eu vou ficar muito feliz de você ter o meu CD aí na sua casa, tá bom? Aniversariando ontem, eu fiquei devendo os aniversariantes do dia, mas eu vou passar hoje, né? Eu peguei, consegui pegar agora. Ontem foi o aniversário do Danilo Correia, do Jorge Bittar, Ranulfo Nascimento, o meu amigo Antenor Lacerda, dono da Play Discos aqui em Sobradinho, a Sônia Lucas Martins, o Mazinho Magalhães. Aniversariando hoje, o Hernani Borges Diniz, meu querido amigo Borginho lá em Coromandel, o meu primo Márcio Aguiar, a Maura Lúcia Cordeiro e o Fred Moraes. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para todos vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou aqui à página 79 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição número 2, para fazer a oração de todos os dias. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e guiá-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, que eu a suporte sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos e levantai de sobre os meus olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu querido anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus, assim seja. Belíssima oração, oração de todos os dias, que faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você quiser colaborar com o programa mandando uma oração bonita de qualquer religião, porque o Deus é um só, os caminhos de chegar a ele, cada um escolhe o seu, né? Você pode mandar a sua oração preferida, que nós vamos fazê-la aqui, né? Pode mandar para programacleitonaguiar@gmail.com ou então direto no site da Rádio Estúdio Brasil, radioestudiobrasil.com.br. Essa música mudou a minha vida. O avô do João, Cleiton Aguiar, Xote Mineiro. Música.

cores que a vida nos deu. A felicidade é nossa madrinha, cantando vencemos batalhas ferozes, deitamos por terra os nossos algozes, e a lei divina nos absolveu. Tornar-se criança, brincar de chorar, é uma das formas mais lindas de amar. O grande presente que a sorte nos traz, aqui em meus versos eu rendo homenagem à fidelidade, pureza e charme da deusa menina, que veio tornar-me o grande monarca do reino da paz. Relembrando Goiás, Valderi e Misael, Tribunal do Mundo, pro Arquimedes Castro e Abadia, sua mulher e seus meninos, tudo lá em Uberlândia, pro Telo, pra Dice, pra meninada toda lá, o povo do Coró, tudo que mora lá em Uberlândia, tem gente demais de Coromandel que mora em Uberlândia, né? Um abração pra vocês. A frase irretocável do programa de hoje, quem mandou foi o nosso ouvinte, meu amigo Afonso Gomes. É de autoria desconhecida. A felicidade não foi prometida ao homem como dádiva. Ela é essencialmente uma conquista. É como um artesanato, fio por fio, fibra por fibra. Ela não nasce feita, ela se faz, minuto a minuto, na prática do bem e na paz da consciência. A felicidade não foi prometida ao homem como dádiva. Ela é essencialmente uma conquista. É como um artesanato, fio por fio, fibra por fibra. Ela não nasce feita, ela se faz, minuto a minuto, na prática do bem e na paz da consciência. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Elke Guimarães. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir no canal local. Por exemplo, lá em Palmas, Tocantins, passa no canal 5 e no canal 20. Em Salvador, na Bahia, no canal 50. Em Camaçari, no canal 51. Em Porto Velho, Rondônia, no canal 38. Em Belo Horizonte, no canal 14. Aqui em Brasília, no canal 59. Em São Paulo, no canal digital número 10 e nos canais abertos 50 e 56. E tem mais de 200 cidades do Brasil, né, que recebem o nosso sinal de forma direta. Quem não receber, tem a opção de assistir pela TV Vivo, TV Oi, a Claro TV, o canal C1 da Parabólica e também no site rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 23 horas, com repeteco no domingo, também às 23 horas. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, na Rede Brasil de televisão, direto da capital de todos os brasileiros. É o único programa da Rede Brasil que é feito aqui em Brasília, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Elke Guimarães, Medo de Sofrer. Essa é inédita, hein? Você entrou na minha vida assim do nada, me fez apaixonar pra dar tudo em nada. E agora estou correndo perigo, você me diz que sim, quer ficar comigo. Eu não vou mentir nem negar pra você, eu estou com medo de sofrer. Tudo me diz que não, que o seu coração não está querendo se envolver. Amor, acho que você me

A Faculdade da Música apresentou os mestres Zezé de Camargo e Luciano, marcas do que se foi. Quando eu falo aqui que eu chamo os meninos para a sala de aula, eu não sou contra a turma do sertanejo universitário, não. Eu acho que cada um tem a época deles é essa. Eles gostam de uma música mais fácil, com uma melodia mais simples. O que eu só digo para eles é o seguinte, por exemplo, eu estou lançando a dupla Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Esses meninos já cantam a vida inteira, mas na hora de fazer um disco profissional, eu contratei o maior maestro do Brasil, contratei o Pinóquio. Então precisava, eles já são excelentes, mas precisava aprimorar. Aí eu contratei o Mozart Silva, que é um preparador vocal. Ele preparou simplesmente de Paulo e Paulinho, não precisa falar mais nada, né? Ele está há 4 meses trabalhando com Eliane de Paula e Alcimar Moreno, música por música, frase por frase. Porque nós temos que ter respeito com o público que vai comprar o CD que a gente vai vender para ele depois. Nós temos que ter respeito com quem vai contratar os meninos para fazer os seus shows, né? Então a gente tem que preparar. É nesse sentido que eu criei esse quadro, Os Mestres, para que os meninos se preparem. Eles se lançam assim, sem nenhum preparo. Tudo na vida tem que ser preparado, né? Então é nesse sentido que eu criei esse quadro, Os Mestres, para auxiliar quem quer entrar na carreira artística, porque isso não é brincadeira. Se você quiser fazer um sucessinho rápido, qualquer jeito vai. Mas se você quiser ter uma carreira perene de muitos anos, você tem que se preparar. Preparar antes, não é depois não. Não é depois do sucesso não, é antes do sucesso. Senão você não consegue segurar. Que nem fez essa menina aqui, que se preparou durante 19 anos até estourar. Ela é bonitinha demais da conta. Paula Fernandes, Seio de Minas. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro ver brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, esse estado um diamante. E com essa música bonita da Paula Fernandes, Seio de Minas, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.